Como é que é, pessoal? Bem-vindos a um episódio especial em direto do podcast do Jovem Conservador de Direita. Hoje estamos em direto no Facebook. Já estivemos em direto noutras redes sociais, nomeadamente na rede social Instagram. E já estivemos também em direto na rede social da vida, que é só o mundo que nos rodeia, certo? Sim, e nessa rede estamos sempre em direto, não é? A não ser quando alguém filma alguma coisa que se passa na rede social vida, é que passa... É que pode-se dizer que está indiferido, mas em geral, quando interagimos com alguém, estamos em direto. Sim, eu a partir de agora, desde a pandemia, em que nos habituámos a interagir com pessoas através de diretos, eu também sempre que cumprimentar alguém ao vivo vou passar a dizer, olha, vamos entrar em direto? A pessoa diz sim e começamos a falar. Vai ter de mudar muito a cena. Ah, mas isso implica que a pessoa tenha de ter... Isso implica que a pessoa tenha de ter Instagram. Certo? O senhor passa por uma pessoa que consegue, que conhece, não a cumprimenta e diz-lhe, pergunta-lhe só, olha, diga-me qual é que é o seu handle do Instagram, não é? E essa pessoa, não cumprimente, já não estrague já este momento, é isso? Sim, ou chega ao pé de alguém e digo, posso entrar no seu direto? Sim, e começamos a falar, em direto. Ah, estando lado a lado. Mesmo estando lado a lado, se ela não me deixar entrar num direto, eu só posso fazer comentários e mandar-lhe emojis. Tipo, até de palmas, palminhas, okay. Sorrir assim na cara dela. Só posso falar mesmo quando ela me aceitar no direto. Vai mudar mesmo muitas cenas com isto da pandemia. Vamos ter de nos habituar a novas formas de interação. Isto é uma delas. Eu acho que isto pode ser a melhor forma até de nos adaptarmos à nova realidade, que é adaptar a realidade anterior à nova realidade, como a maior parte das pessoas anda com um telemóvel assim, não é? Na rua. Porquê? Porque o mundo do telemóvel é muito mais interessante do que o mundo da rua. Sabe disso, não é? Já dissertámos sobre isso longamente. Sim. E, portanto, a única coisa que as empresas tinham de fazer, em vez de estar a fazer viseiras, era fazer viseiras, mas com uma bolsinha para meter o telemóvel. Claro. Não há nada que aconteça no mundo real, na vida real, que não possa ser visto no telemóvel. Com a diferença... Uma pessoa pode ver um pôr do sol no telemóvel, mas não pode ver um emoji a aparecer no pôr do sol, não é? Óbvio. E uma pessoa também não está dependente da hora do pôr do sol. Certo? Uma pessoa pode recorrer ao pôr do sol sempre que quiser. Porquê? Porque está gravado no telemóvel ou alguém gravou para podermos usufruir. Imagino, às vezes, a maior parte das vezes, estamos a trabalhar à hora do pôr do sol. Mas eu chego às 3 da manhã, depois de um dia de trabalho, e digo, apetecia-me ver o pôr do sol. Play. O que é que acha? Eu acho que é muito melhor, porque sim, porque na vida real estamos limitados a um período muito curto em que podemos ver o pôr do sol. Com o telemóvel podemos ver a qualquer hora que nos apeteça. Apetece-me ver o sol a desaparecer. Play, vejo, ok, já desfrutei da natureza, posso continuar a trabalhar. E acho que o próximo passo até é, para quem pudesse, como é óbvio, para quem trabalhar para isso, poder usufruir do pôr do sol à hora que quer, mas na vida real. Por exemplo, como sabe, antigamente as pessoas só tinham melão na altura do verão. Felizmente inventaram-se estufas e meteram-se cientistas a trabalhar arduamente na descoberta de poder haver melão noutros meses do ano. E, portanto, acho que devemos também meter cientistas, se houver, digamos, uma grande procura no mercado, a inventarem pôr do sol para as pessoas que puderem usufruir. Imagine, sai do trabalho, são 10 da noite. Apetecia-me agora ver o pôr do sol ao vivo. E os cientistas tinham de inventar, criar, sei lá, um chroma key na praia, uma coisa assim gigante, instalavam e as pessoas usufruíam do pôr do sol à hora que queriam. Não, não tinham de estar sujeitas à hora do pôr do sol a sério. E os cientistas, um beijo para eles, descansem em paz, conseguiram arranjar a forma de termos melão para, durante todo o ano. Uma coisa que eles não conseguiram arranjar foi forma de termos melão em todas as boys band. Humor. Porque há uma boys band dos excessos que tinha melão, mas é só uma. Vamos aos de Arrasar, não tem melão. Vamos aos Millennium, não tem melão. Backstreet Boys, não tem um único melão, só uma. Ah, olha, se tivesse aqui um daqueles humoristas eruditos, se calhar diziam para estar calado. Agora, como não estão, não é? Vou-lhe dizer, eu esteja calado. Ora, Então, estamos aqui a fazer perguntas, já nos fizeram perguntas, hoje é um especial de Dia do Trabalhador e eu estou farto de responder a isto, portanto o estagiário vai responder por mim, como é que se deve celebrar o Dia do Trabalhador? Diga lá. No Dia do Trabalhador celebra-se quem trabalha, não é? E quem é que trabalha mais? Os chefes, os patrões, não é? Os empreendedores foram eles que trabalharam muito para criar as empresas, para nos dar o privilégio de trabalharmos para eles. Portanto, no Dia do Trabalhador, em vez de irmos para a rua, sendo pandemia ou não, ou irmos para o Pingo Doce comprar coisas, devíamos celebrar aqueles que mais merecem, aqueles que mais trabalham. No Dia do Trabalhador, os trabalhadores deviam honrar os seus chefes. E foi por isso que eu estou aqui neste direto. É uma forma também, eu não posso estar ao vivo consigo, não lhe posso dar o meu presente habitual, que é oferecer-lhe o meu almoço, o meu bodical. E o doutor depois pode fazer o que quiser. Mas, ao bodical, é assim. Disse-me aqui um passarinho, não é? Que é basicamente a pessoa de informática que tem acesso ao seu computador, que o senhor preparou uma surpresa antes de terminar este direto. O senhor vai fazer a devida homenagem a quem lhe dá a possibilidade de ter trabalho. Como é que o doutor sabe que eu preparei uma música de Limp Bizkit para cantar no direto, para lhe oferecer? Foi um passarinho que me disse. Um passarinho. Sim, ok. É verdade. Ora, já tivemos aqui algumas questões. Como é óbvio, houve aí um senhor, o Dr. Simas, que perguntou como é que se deve celebrar um feriado do trabalhador não trabalhando. Óbvio que não. O ideal era passarmos por cima deste feriado. Por exemplo, sabe que o feriado de um trabalhador é inspirado numa data do 1º de maio de 1886, não é? Houve umas greves em Chicago. Mas o país onde houve essas greves não celebra o Dia do Trabalhador no dia 1 de maio. E bem. Pois, e bem. Não, eu acho que sim, eu concordo perfeitamente com essa incoerência apontada pelo Dr. Simas. Doutor literalmente, não é? Porque é um médico. Estamos a falar de um médico que está numa altura da pandemia, em vez de estar a salvar doentes, está em diretos do Facebook. Ok. Mas pronto, é uma incoerência completa, porque no dia 1 de maio, em vez de pararmos, em vez de ser feriado, devia ser trabalho extra, não é? Aquilo que fazemos normalmente, devíamos fazer o dobro. O dobro, neste caso, é o triplo. Sabe que as pessoas que estavam a lutar, alegadamente, nesse 1 de maio, em Chicago, estavam a lutar por uma jornada de menos horas. As pessoas de antes trabalhavam 17 horas por dia, quer dizer que aguentavam, e estavam a lutar por 8 horas diárias. Portanto, então, nós, para homenageá-las, neste dia devíamos estar a trabalhar todos 17 horas. Era a única forma. Ou então não se trabalhava e era o dia do calão, não é? Era o dia do preguiçoso. Como é óbvio. E guardava-se esse dia para manifestações. E lá está. E é o dia do calão, não é? Se é o dia do sindicalista, o que é que faz um sindicalista? Para além de fumar charutos. O sindicalista? E beber whisky. Faz nada. Não, o sindicalista inventa formas de enganar os trabalhadores, convencendo-os de que são explorados. Quando, na verdade, é o contrário, não é? Devia, claro. Devia haver o contrário do sindicato, que era uma espécie de organização de trabalhadores e de colaboradores, aliás, que convencesse os outros colaboradores a serem mais gratos em relação aos chefes. Por exemplo, imagina, o sindicalista está no intervalo e está ao lado do water cooler ou na cantina a convencer os colegas de que são explorados e a convencê-los a irem a manifestações e a fazerem reivindicações e assim. Devia haver um contrário de um sindicalista, que era alguém que estava na cantina ouvir sempre que alguém dizia mal do chefe, ele ia lá chamar-lhe a atenção ou agredi-lo publicamente, para haver algum respeito também. Ou pelo menos, se queremos democracia dentro do local de trabalho, para cada sindicalista devia haver um bufo do trabalho, que é aquela pessoa não está satisfeita. E uma pessoa tinha de arranjar. A única forma de conseguirmos motivar as pessoas é sabermos quando é que elas não estão satisfeitas. À partida, não estão. Isso é bom, porque não estar satisfeito é uma forma de nós conseguirmos criar necessidade para que elas produzam mais. Mas, para cada sindicalista, devia ter um anti-sindicalista. Claro, o sindicalista convence uma pessoa de que uma pessoa está insatisfeita. Aí vem o sindicalista e diz: a causa da sua insatisfação é o seu chefe que a explora. E a pessoa fica revoltada com o chefe. Devia haver alguém que dissesse, o trabalhador dizia, estou insatisfeito, e aparecia alguém, se está insatisfeito é porque o senhor é estúpido, é porque o senhor não se esforça, é porque o senhor é um incompetente. E assim o sindicalista, o trabalhador sentia-se mal com ele próprio, com razão, e tentava melhorar, em vez de culpar o chefe. Uhum. Lá está. Eu acho que isto era muito mais justo. Isto era muito mais justo até para o próprio empregador. Porque aceitar é mesmo assim. Pronto, é verdade que os trabalhadores têm de ter alguns direitos. Pronto, já não vale a pena lutar contra isso. É verdade. No entanto, acho que era importante, já que o empregador é altruísta o suficiente para deixar entrar o diabo dentro da sua empresa, não é? Por lei somos obrigados a ter de deixar uma pessoa que está lá dentro a minar a empresa, que é colocar ideias esquisitas dentro da cabeça das pessoas. Como já viu o que é estar a convencer a pessoas que são licenciadas em humanidades ou pronto, têm a quarta classe, que elas deviam receber mais, que estavam a receber mal. Pois é, no mundo normal, nem sequer tinham trabalho. Os trabalhadores, os verdadeiros trabalhadores, que são os empresários, é que criaram uma empresa que possibilitou haver trabalhos. Está a imaginar alguém sair de um curso do IFP ou de um curso de sociologia a abrir uma empresa? Não, podem abrir, mas é hamburguerias gourmet, assim, coisas que depois vão à falência. Porque depois o sindicalista, o que ele quer fazer é tornar mais difícil que o trabalhador despeça outros trabalhadores. E não há nada mais injusto que isso. Já viu que é o doutor que tem a sua empresa, criada com o seu suor e com carinho e trabalho, e depois contrata pessoas e não as pode despedir à vontade? Muitas vezes o que acontece é fecha a empresa e abre a empresa noutro sítio diferente para não ter de levar com os mesmos trabalhadores. E é não sempre assim. Já que não se pode despedir pessoas à vontade, tem de se fechar a empresa e voltar a abrir sem esses trabalhadores. E é horrível que isto tenha de acontecer. E porque muita gente fala dos direitos dos trabalhadores, mas ninguém fala do direito dos chefes e dos empresários. E é um atentado ao direito de um empresário ter de ter uma pessoa na sua empresa da qual ele não gosta e que ele gostava de despedir. Isso é desumano. Não é? Quer dizer, uma pessoa pode, na sua própria família... Estamos a prolongar o sofrimento alheio. Estamos a prolongar o sofrimento alheio, que é, uma pessoa não gosta de alguém e devia ter a possibilidade de pedir imediatamente. Correto? Então, de repente, não. Ai, os direitos, as pessoas têm direito a ficar aqui 60 dias. Pelo amor de Deus. Doutor, quando nós não gostamos de uma pessoa na nossa própria família, olha, não gosto da avó, pronto, vai para um lar. Podemos despedir a pessoa da família. Este filho não gosto dele, olha, vou para a adoção. Podemos despedir à vontade, é liberal, podemos despedir as pessoas na nossa própria família. Porquê é que um chefe não pode despedir também à vontade? Olha, não gosto da sua cara, vá-se embora. E amanhã pode voltar, se quiser, se me apetecer dou-lhe emprego, se não me apetecer não me dou. É horrível isto. Isto era o que devia estar a ser discutido nestes dias, percebe? Se é possível nós discutirmos a possibilidade de haver ou de eleger o Dr. Salazar como o melhor português de todos os tempos, também devíamos estar. Nem todas as ideias novas foram boas, sobretudo para o mercado de trabalho. Veja lá, aquelas pessoas em Chicago que estavam a lutar por deixar de ter 17 horas de trabalho diárias para passar a ter 8 horas. O que deviam estar a lutar era como é que eu posso produzir mais nas 17 horas que eu já aguento trabalhar. Não reduzir. Óbvio, isso é óbvio. E se ele se esforçasse, e produzisse muito, o chefe podia dizer, ok, vou reduzir-lhe as horas, mas é porque eu quero, não é porque me exigiu, é porque me apetece. E aí sim, como é óbvio, sim, é a liberdade. Não é vir de baixo um trabalhador exigir coisas e o chefe ter de cumprir. O chefe é que manda. Sim, são coisas que, por acaso, me revoltam, mas enfim. Não, está aqui o Dr. Tiago Ferreira a perguntar como é que é o dia do trabalhador, como é que é celebrado na Goldman. É muito simples. Para nós é um dia normal, nós continuamos a trabalhar normal, mas enviamos todos os nossos estafetas a hipermercados que estejam a fazer aquela coisa espetacular que foi criada neste dia, que foi os 50% em desconto direto de compras acima. Depois compramos, mas o que fazemos é uma espécie de Pai Natal secreto do trabalhador, que é comprar produtos que sabemos que outras pessoas não querem. Por exemplo, o Dr. Durão Barroso, muitas vezes eu compro-lhe shampoo de marca branca, que é mesmo aquele insulto que ele diz, não, neste cabelo só entra kerastase. E nós, pumba, compramos logo um boião de um litro, porque era o que estava a 50%, e metemos-lhe só coisas de marca branca. Croissants, brioches, mandamos-lhe tudo. Um cabaz, é o cabaz do dia do trabalhador. E é muito giro, fazemos uma espécie de Pai Natal secreto, mas que é também ao mesmo tempo uma prank. Até porque na Goldman não se trabalha, não é, doutor? Na Goldman colabora-se. Como é óbvio. Como é óbvio. Uma pessoa não é, olha, vá fazer este trabalho. Não, vá fazer esta colaboração. E a pessoa vai, ok, vou colaborar consigo e vamos colaborar todos para produzir riqueza para a empresa. E assim é que deve ser. Nem se devia chamar dia do trabalhador, era dia do colaborador. Era, exatamente. Sabe que foi também neste dia, dia 1 de maio, eu fui pesquisar para as pessoas também colocarem um bocadinho em perspectiva. Normalmente diz-se que este é o dia do trabalhador. Mas sabe quem é que tornou este o dia 1 de maio primeiro feriado como dia do trabalhador? Sabe? Não. A União Soviética. Queremos estar a celebrar mais uma data comunista. Pelo amor de Deus. Agora, o que é que foi importante? Sabe que foi no dia 1 de maio que o Dr. Pedro Álvares Cabral tomou posse do Brasil para o chegou ao Brasil? Não, tomou posse. Qual é a diferença entre chegar ao Brasil e tomar posse? A partir do momento em que é meter lá um padrão, homem. Ah, então meter um padrão é tipo espetou a bandeira, foi nesse dia. Sim, sim, e ele foi, pelos vistos, eu não sei se ele foi logo altamente persuasivo, mas, por exemplo, ele deve ter dito, olha, vocês não estão a perceber isso, porque o Dr. Pedro Álvares Cabral era visionário. E ele já falava com o sotaque brasileiro, doutor. Não, ele chegou lá, ele disse, oh, pô, gente... Cheguei a Brasil, cara. Sim, aqui chega a mover a cruz, no futuro vai se chamar Brasil. E você, não estão a ver agora, né? Mas vocês vão ter a doutora Maite Proença no futuro. E eles começou a descrever a doutora Maite Proença e eles pensaram, não, se é para no futuro termos a doutora Maite Proença, vale a pena sermos dos portugueses. Foi ele que ensinou os índios a falar brasileiro, a falar com o sotaque brasileiro. Ele, sim. Ok, em Portugal falamos com sotaque, como isto vai ser o Brasil, vai ser um país diferente um dia... Vou ensinar-vos um sotaque diferente para as pessoas não confundirem. Porque já viu que é no Brasil toda a gente falar com sotaque PT-PT. Sim. Não, uma pessoa via uma novela, não sabia se a novela era brasileira ou era portuguesa. Não, não vale a pena. E as pessoas já... O Pedro Álvares Cabral chegou lá e fez isso. E bem, teve uma excelente ideia. Não, é ótimo. E aliás, no fundo, até foi positivo, porque fomos para lá, eles experimentaram essa coisa das novelas, souberam fazer bem, e só passado muito tempo é que nós roubámos uma ideia que fomos nós que implantámos em primeiro lugar. E hoje em dia já temos novelas portuguesas. Sim, dizem que com a mesma qualidade, mas não tem a doutora Maite Proença. Merecemos todo o ouro que roubámos lá. Sim. E no fundo, depois temos grandes colaboradores também no governo do Dr. Bolsonaro, como a Dra. Regina Duarte. Lá está, outro produto português, certo? Sim. É só coisas positivas. Não me lembro de coisas mais positivas. Aqui o Dr. João Vilela faz aqui um apontamento. Diz ele, o contrário de um sindicalista, chama-se Departamento de Recursos Humanos a mandar mensagens motivacionais pela manhã. E tem razão, é verdade. Quem é que precisa de sindicatos? Quando já existem os departamentos de recursos humanos que servem para motivar as pessoas e para lhes dar formação e para as respostas nas empresas. Há métricas. Um departamento de recursos humanos é a ciência da produtividade e, portanto, é a ciência quase da meritocracia, que é, sabemos quanto é que aquele trabalhador produz, sabemos quantas vezes é que ele elogia o chefe, e todas essas métricas depois são incluídas na avaliação de desempenho. Ora, como é que um sindicalista avalia o desempenho de um funcionário? É, olha, pago-me uma cota e eu acho que o senhor merece receber mais. Meu Deus! Que roubalheira! Nunca um sindicato mandou uma mensagem motivacional aos trabalhadores. Os sindicatos, algum dia um sindicato pôs os trabalhadores a fazer ginástica de manhã, para eles estarem mais com a circulação a funcionar e serem mais produtivos na linha de montagem, nunca aconteceu isso. Portanto, a partir do momento em que os patrões criaram os departamentos de recursos humanos que servem para ajudar os colaboradores a serem melhores, A partir do momento em que os patrões criaram uma coisa melhor do que os sindicatos para ajudar os trabalhadores dos seus departamentos de recursos humanos, os sindicatos já não fazem sentido. Não, não deviam existir, não, não fazem falta nenhuma. Óbvio que não. Ora, olha, olha, doutor, a doutora Ana Luísa Silva está a fazer uma proposta. Sim. Não sei se o doutor está no mercado, neste momento está muito ocupado, não tem tempo para essas coisas, não é? É casado com o trabalho. Sim, mas eu gosto sempre de novos desafios, e se a doutora Ana, é Ana Luísa Silvestre, a doutora, não é? Sim. Ela, se quiser, pode-me mandar o seu LinkedIn e uma carta de genealógica, se faz favor, para podermos averiguar se ela é passível de ser candidata sequer. Aí, o doutor recruta esposas no LinkedIn, faz isso? Claro, obviamente. É a melhor plataforma para isso? É. Mas é perigoso, porque... Mas então, é quanto menor o currículo da senhora, não é? Melhor, óbvio. Melhor candidata. Não, não. Se for uma normalmente pessoa que tem funções... Não. E ela não vai ter tempo nenhum para tomar conta dos meus filhos em casa. Eu só vejo no LinkedIn uma pessoa que criou o LinkedIn porque foi obrigada. Que é aquela mesmo que põe nome e depois nunca partilhou nada. E eu penso, olha, está aqui uma pessoa que sabe que tem de estar no sítio onde estão as pessoas de sucesso, mas esposa possivelmente perfeita, que nem sequer tem currículo, ok? Sim, o CV perfeito para a esposa é um CV vazio. Porque... Óbvio. O doutor sabe que não tem vida profissional e que pode dedicar toda a sua atenção ao mais importante, que é a família. Sim, a única coisa que ela tem que ter é depois anexos de ter participado em workshops de cozinha e de patchwork, essas coisas que as entretêm em casa. E portanto, eu também não quero que elas não façam nada. Atenção. Diga lá, há mais perguntas? Há muitas perguntas. Vamos então pegar numa ocalhas. O doutor Paulo Albino Ribeiro Santos. E o doutor e o estagiário não deveriam andar na rua a fazer contra mania, deve ser contra manif? Não, porque somos pessoas responsáveis, não é? A verdadeira contra manif é não fazer nada. É, ou melhor, é fazer o que temos a fazer, mas de forma quase como havia aquela abstinência violenta, não era? Abstenção. Abstinência violenta é o Dr. Chicão que faz. Não. Agora, sim, abstinência violenta é estar com a direção durante 6 meses e não fazer nada. Sim. A abstenção violenta, no fundo, é o que nós fazemos diariamente quando há uma manifestação, que é trabalharmos ainda mais para provar que naquele dia aquelas pessoas que deixaram de trabalhar se calhar são mesmo dispensáveis e conseguimos depois meter isso nas métricas de avaliação de desempenho. Não, mas vamos falar, se calhar, do que aconteceu hoje, que houve uma manifestação da CGTP na Alameda, não foi? Sim. Isso é em Lisboa? Sim, as pessoas deviam saber todos os bairros de Lisboa. Sim, não é? E houve pelo menos, se antigamente no Estado Novo pediam para saber as estações de comboio e os rios de Portugal, neste momento as pessoas deviam ter a obrigação de saber todos os bairros de Lisboa, porque se querem estar informadas acerca do país. Claro, e estabelecimentos noturnos, se querem perceber o humor também, não é? É, óbvio. É. E então, o que é que se passou? Diga-me lá. Houve uma manifestação da CGTP em que as pessoas estavam muito afastadas umas das outras, mas estavam lá, estavam na rua, e porque tiveram essa autorização do governo. E eles conseguem andar afastados uns dos outros? Eu não sei, eu só vi fotografias do início. Aparentemente conseguem, estavam de máscara. Agora, a questão é... O senhor já cheirou um sindicalista alguma vez? Eu já cheirei coisas horríveis. Então, não sei se na coisa mais horrível que já cheirou. Pois. Não se, sim. O sindicalista é pior. E, portanto, há anos que eu mantenho distanciamento social de sindicalistas. Há anos. Oh, doutor, mas não acha que a partir do momento em que as pessoas estão em teletrabalho e a trabalhar a partir de casa, eles também não deviam fazer telemanifestações? Por Skype ou óbvio. Por Zoom, juntavam-se todos óbvio, no Zoom óbvio. E gritavam todos em casa, cada um do seu lado, não precisavam de sair à rua. As pessoas já sabem, eles estão sempre a dizer a mesma coisa, mas as pessoas já sabem por que raio é que fazem manifestação numa altura de pandemia. Não, mas olha que é assim, podia ser assim, e como é óbvio, era muito mais fácil ignorá-los. Neste caso também é muito fácil ignorá-los. Sabe porque é que também começaram a existir estas manifestações do 1º de maio? É que sempre que, por exemplo, me liga, ou quando me ligava, quando eu trabalhava no, na empresa do meu tio, quando era administrador, sempre que era para reunir com um sindicalista, eu dizia, ah, não dá porque tenho uma reunião com os chineses agora por causa do import-export da empresa, qualquer coisa assim. E nunca tinha agenda para reunir com um sindicalista. Tinha, só que não apetecia. E como eu sei que eles vão acumulando, não é? Que aquilo vai, a única forma deles conseguirem libertar, no fundo, o mundo maia é o spa dos sindicalistas. Pois. É que eles vão gritar para a rua por todas as reuniões que foram adiadas com empresários. E a única forma deles dizerem o que querem, efetivamente, é fora das empresas, porque eu dentro da empresa tenho mais de fazer do que estar a reunir com os sindicalistas. Ah, então a manifestação é boa, não é? Porque eles acabam... Neste caso, sim. Sim. Porque... Eles não têm vitórias nenhumas na vida deles, porque são falhados e porque os patrões não querem saber o que eles dizem. A única vitória que eles têm é, no dia 1 de maio, podem gritar um bocadinho na rua e depois vão para casa mais calmos e com a sensação do dever cumprido, sem, na prática, não se manifestarem melhorias nos direitos dos trabalhadores. Cá está. Assim como, e o senhor sabe isso muito bem, porque eu digo no meu novo espetáculo, que nós também criámos festivais de verão para quem? Para a esquerdalhada, não é? Para a esquerdalhada. No fundo, nós criámos ali uma espécie de parque temático, um jardim zoológico de esquerdalhos, onde eles podem fazer de conta que a esquerda funciona. Mas aquilo é feito por nós. Eles pagam um bilhete muito caro para fazer, brincarem ao faz de conta dos festivais de verão. Gosta disto, movimento? Gosto. Viu? Pronto, está a ver? Game of Stunts pergunta-me, estagiário, é uma pergunta para mim, estagiário, não acha que devia haver um dia mundial dos estagiários? Eu acho que não. Eu acho que o dia dos estagiários, o estagiário deve estar focado para o dia-a-dia e para as vitórias do dia-a-dia e para a sua própria aprendizagem. E a sua condição não deve ser celebrada. Devia haver o Dia Mundial da Pessoa e no Dia Mundial da Pessoa o estagiário podia juntar-se às celebrações, ok? Eu sou uma pessoa também. Se não tiver nada que fazer nesse dia. Sim, se não tiver nada que fazer, sou uma pessoa, ok, celebro isto. O Dia Mundial do Estagiário pode distrair do verdadeiro objetivo que é aprendermos e podermos criar riqueza para a empresa e um dia, quem sabe, eventualmente para nós próprios. Muito bem respondido, sim senhor, está a ver? Sim. Diga lá. Doutor, não acha, Tiago Ferreira, doutor, não acha responsável haver dia de trabalhador com manifestação quando estamos à beira de uma crise económica? Não, já respondi que é importante haver isto. Também é giro ver quem é que celebra, porque, como sabe, quando há crises económicas, percebemos imediatamente que vai haver condições extraordinárias para fazermos aquilo que sempre quisermos, que é diminuir os ativos da empresa, neste caso ativos, pessoas. Não ativos de coisas que isso fazem parte, são essenciais e indispensáveis. A única coisa insubstituível da empresa é o CEO, ok? Sim. Portanto, isto é, está nos manuais de gestão. Agora, não acha que os departamentos de recursos humanos, que já falámos aqui, visto que os trabalhadores às vezes estão insatisfeitos, podiam criar nas empresas, como existem zonas para fumadores, criavam uma zona de manifestação. Quando o trabalhador insonorizada, completamente insonorizada, não é? Mas quando um trabalhador estivesse insatisfeito, eles diziam, ok, vá para ali 5 minutos, manifestar-se, descontamos isso do salário, manifeste-se à vontade e quando sair, já está mais descontraído, já protestou. Sim, vai, mas por exemplo... Vai continuar a produzir riqueza. Correto, mas no caso daquelas grandes empresas que exigem o uso do uniforme, dizer, ok, mas não se vai manifestar tendo a marca na sua lapela. Portanto, vista aqui este fato de palhaço e ponha-se aí a gritar para essa parede. Assim sim, cria-se um espacinho para ele se manifestar, mas metemos-lhe uma fatiota qualquer. Não vai cá manifestar-se usando ou desrespeitando o uniforme da empresa. Óbvio que não, óbvio que não. Olha, o doutor Carlos Pinto diz, este direto do doutor, assim à borda, parece muito socialista, muito escredalhada. É por isso, por subscrição a pagar, que faz-me espécie ter assim coisas grátis. Como comuna comunista, não consigo sequer dizer-lhes o nome. Não é. Isto é uma oferenda, é diferente. Uma coisa é distribuir aleatoriamente coisas a pessoas que não merecem. Neste caso, eu só disse às pessoas da minha página que podiam assistir. Não há uma única pessoa fora da minha página, que eu tenho uma pessoa a controlar isto, que esteja a assistir este direto. Portanto, só as pessoas que tiveram o privilégio de colocar um like na minha página é que têm também agora o privilégio de beber da minha sabedoria. Portanto, não pense que não há cá almoços grátis. Sim, na sua página, no seu podcast, no seu YouTube, em todo lado onde isto estiver disponível gratuitamente, para quem merece e para quem trabalhou por isso, que foi colocar um like. Ok, está aqui uma excelente questão do Dr. Tiago Leite, porque ele pergunta, instituir o dia 2 de maio como dia de SPA obrigatório para CEOs? SPA obrigatório, já falámos disso no outro direto. Os não vale a pena. Vão aos SPAs quando quiserem, não é? Sim. Não vale a pena isto. Sim, depois eu até dei a ideia de haver um speed spa, porque ir ao spa às vezes demora-se muito tempo, tem-se lá estar duas horas. E diretamente à parte do final feliz, não era? Não, isso eu disse-lhe que não. Eu nunca senti necessidade de ter um spa para me afagar. Nada, nada disso. Portanto, nunca senti que acabei de executar um trabalho em Excel e pensei, oh, tenho o pênis cansado. Nunca me aconteceu isso. Sim. Ok? Portanto, não. Spa normal. Sim. Pronto. Há mais questões? Se quiser, olha, uma questão que nós ainda não abordámos, deixa-me só dizer que uma das questões que eu queria trazer é que o meu espetáculo, que ia ter várias datas em abril e maio, neste momento todas as datas foram adiadas. E foram adiadas, eu não sei se já está nos locais habituais à venda, os bilhetes para essas datas, mas dizer que em breve colocaremos em todas as plataformas quando é que vão ser as novas datas e a possibilidade de as pessoas que já adquiriram bilhete poderem devolver o seu bilhete para que não fiquem sujeitas à nova data. Mas então, durante o mês de maio, não há espetáculos Jovem Conservador de Direito. Aliás, foi dizer também que hoje era o senhor também ia, que eu disse-lhe para o senhor vir, era para estarmos no Maxime, em Lisboa, com o doutor Diogo Faro, e isso também não vai acontecer. Pessoas que estão neste momento... O doutor nem sequer anunciou isso publicamente, ou seja, só anunciou o cancelamento no próprio dia. Está a ver? Eu disse logo, não vale a pena anunciarmos as coisas, vale a pena só anunciarmos que foi cancelada. Por exemplo, outra coisa que o doutor ia fazer amanhã, não era? Ia fazer um concerto ao vivo com os Rolling Stones, não era? Já não vai acontecer. Foi cancelado isso. Foi cancelado isso. Sim, é verdade. Foi cancelado. Estava para sair também, na próxima semana, a minha biografia, escrita pelo Dr. José António Saraiva, dos pequenos almoços que nós tomámos, e ele tomou a liberdade de colocar isso em livro, e também foi adiado. Se calhar já nem vai acontecer. Esse foi mesmo cancelado, acho eu. Sim, foi quando começou a pandemia, o livro já estava escrito, e o Dr. José António Saraiva disse, queimou todos os exemplares, porque só escreveu em papel e à mão. Aliás, ele pegou numa chave de fendas e destruiu o computador dele. Quando viu, vem uma pandemia... Ninguém pode ver o meu histórico de internet. E destruiu o computador. Sim. Portanto, pelo não ver lá as fotos dele com o seu Flamingo. Isso já não vai acontecer também? Não, já não vai acontecer. Portanto, muitas coisas que não vão acontecer. Eventualmente as segundas datas para o espetáculo também podem vir a não acontecer, não é? A ver. Vamos ver. Vamos ver. Mas a ideia foi sempre reagendar e nunca cancelar por completo. Até porque eu sinto que as pessoas precisam. Mais do que, olha, do que eu. Sim. Diga lá. Outra, eu queria... Susana Filipe faz aqui uma crítica. Espetáculo é tão escardalho ao Xunga. Diga até de talk, senhor doutor. Doutor, é verdade. O doutor chama-lhe de espetáculo. Aquilo é uma palestra. Não é bem um espetáculo, porque o doutor não está lá para entreter ninguém. O doutor está lá para ensinar e para tornar as pessoas mais ricas. Agora, sim, eu estou lá para inseminar cérebros, ok? Sim. Aquilo devia ser quase uma sessão de eu não queria dizer, de obstetrícia, não é? Mas é quase. Obstetrícia de discurso. Que é, vou lá mesmo quase como se pegasse de uma machada, abrisse os vossos crânios e colocasse palavras em Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, dentro da vossa cabeça. Sim, basicamente é isso. Chamem de espetáculo, mas não é bem um espetáculo, é verdade. Não, isso sim, é verdade, tem razão. Se quiser, pronto, para não parecer que as novidades são negativas, porque as pessoas, pronto, infelizmente não vão ter o privilégio de me ver ao vivo em breve, podemos falar de outras novidades. Quer o senhor anunciar essas novidades? Quais? Acho que eu lhe disse para dizer. Ah, não. Não recebeu um e-mail. Em breve o doutor vai lançar um site. Em breve, um site, muito breve. Muito breve. No espaço de dias finalmente sair o meu site. Um site, para quem não conhece, hoje em dia as pessoas só usam aplicações, não é? Mas é possível navegar na internet recorrendo a endereços, a sites. Tipo, abrem o browser, tem uma barrinha de pesquisa, não é? E o doutor vai ter lá um site. Realmente seca, sim. Pronto, ok. E dentro desse site vai ter conteúdos. E vai ter conteúdos, nomeadamente um conteúdo especial, premium, que o doutor vai lançar às pessoas mais dedicadas e mais sedosas e mais sequiosas do seu conhecimento. O doutor vai começar a organizar cursos online e webinars sobre para temas... quem se quiser inscrever. Exatamente. Sim. O primeiro sairá em breve. É. E assim que sair o site, vão lá ter todas as informações que necessitam depois até para se poderem inscrever nos meus webinars. Doutora Isabel Rego, vamos ter conferências Zoom? Sim, mais ou menos. Não sei se o Zoom será a plataforma usada para esses webinars, mas... Mas vamos partir do princípio. As pessoas também dizem quispo, não é? Para tudo o que é um casaco insuflado. Sim. Mas quispo é uma marca, portanto podemos dizer vamos ter Zooms. Sim, sim, pode ser Zoom, outra plataforma, sim, sim, que não é Zoom, mas vamos ter Zooms. O doutor vai aspergir o seu conhecimento nessa plataforma e as pessoas vão poder participar e vai haver interação e por aí. Estou a falar bem, não estou, doutor? Sim, mais ou menos, um bocado gago e tudo mais, mas se o senhor tivesse a vender uma ideia, meu Deus. Eu não sei vender ideias. Eu já o tinha mandado por uma janela fora. Pois, sequer tenho de estagiar para um sítio onde me ensinem a vender ideias melhor. Tem de preparar um pitch. Tem 60 segundos para dizer qual é a ideia. Então, vai sair um site onde vai ter um acervo, um arquivo de várias coisas que já fiz. Vai ter loja onde tem os meus produtos à venda. E vai ter uma zona premium onde se poderão inscrever para poderem usufruir dos meus webinars, que será um evento sempre privado e que será exclusivo. Sim. Melhor não, percebe? Como é que se faz? Eu não ouvi bem, mas sim, percebi. Eu digo as coisas de uma forma atrapalhada, que é para as pessoas estarem mais atentas ao que eu estou a dizer e ouvirem por pena. É uma estratégia. Sim. Sim, mas uma pessoa estar a olhar para uma pessoa só por pena, não é? Se calhar nem ouve o que é que ela tem para dizer. Imagina, o senhor está a ver uma pessoa a ser pontapeada no chão, num vídeo, e não, só metem-lhe uma música por cima. Mas, de repente, essa pessoa pode estar no chão a dizer eu gostava que os judeus morressem todos, gaseados numa câmara de gás. Percebe? O senhor podia estar a dizer coisas horríveis, mas as pessoas estão a ver porquê. Têm pena de si. Claro. E ouvem e prestam mais atenção ao que eu digo. Enquanto se eu for uma pessoa super cheia de confiança, as pessoas vão ter inveja de mim e vão ter nojo e não vão querer saber o que eu tenho a dizer, porque vão estar todas ressabiadas. É. Muitos líderes usam esta estratégia para chegar a outras pessoas, que é submeterem-se, fazerem-se que são pessoas mais fracas, para as pessoas não se sentirem tão intimidadas. É essa a minha estratégia, se resulta ou não, não sei. Está bem. O doutor falou em polícias a bater. O doutor já viu aquele novo vídeo viral de um polícia à porrada com um senhor de idade num Pingo Doce? Sim, vi também um polícia dar uma chapada numa criança, não foi? Portanto, em dois dias... Não viu esse? Esse não vi. Ai, não viu esse de um lar? Então o doutor Cabeça de Geleia fez um tweet a dizer que aquilo era uma emboscada à polícia. Esse não viu isso? Esse não o polícia vi. Entrou no local e deu uma chapada numa criança. Gravaram sim. isso. E o doutor Cabeça de Leia disse que aquilo foi uma emboscada. E eu também acho que sim, que é uma emboscada. Atenção, eu normalmente não concordo muito com pessoas com ideias mais primárias, mas eu tenho que dizer que aquilo é uma emboscada. Sempre que criam condições para um polícia bater, e sobretudo para um polícia que gosta de bater, estão-lhe a criar uma emboscada. Porquê? Porque ele vai bater. Mas o que é emboscada? É terem metido a criança à frente do polícia? Não, é terem chamado um polícia... Sim. Terem chamado um polícia para uma situação em que lhe pode apetecer bater. E normalmente apetece-lhe. Que foi o caso. Portanto, estava-lhe a apetecer bater e ele bateu. Foi emboscada. Foi da PSP. Sim, o doutor Cabeça de Geleia, se ele disse que é uma emboscada, tem razão. Eu acho que o doutor Cabeça de Geleia, se vir um polícia, se ele chegar a casa e tiver um polícia a esventrar a doutora Acácia, a coelha dele, ele vai dizer, olha, estava a pedi-las, não é? Esta coelha é nojenta. Apareceu à frente do polícia e ele tinha de a destruir completamente, sim. Atenção, isso era o que ele ia dizer no Twitter. Como sim. é óbvio, se ele visse a sua coelha, a doutora Acácia, a ser esventrada, muito provavelmente ele ia ter aquela atitude da doutora Julieta, daquela peça horrível do doutor Romeu e da doutora Julieta, ia se esventrar a si próprio. Porque eu acho que ele não consegue viver sem a doutora Acácia. Sim, ele depois fazia o tweet com as tripas ao penduro, ia para o Twitter sim, e ele quando chega à casa, dele, sim. sim, eu não sei se vou cometer uma inconfidência ou não, ele sempre que chega à casa, ele tem um vestíbulozinho logo à entrada, onde tem logo um guarda-roupa, porque a doutora Acácia não gosta muito da textura do fato dele, e então a única forma que gosta dele é quando ele entra já todo nu em casa. E ele entra só com comidinha para a Acácia, né? Para a doutora Acácia, e todo nu, entra todo nu em casa e diz, ah, doutora Acácia, já pode vir aqui ao seu doutor Cabecinha. Tem e aqui então, uma florinha para si. Exato. E é assim que ele faz. Sempre que ele chega à casa, é assim. Senhor jovem conservador de direita, diz Vasco Jesus, o que pensa de uma empresa abrir insolvência, despedir funcionários e no outro dia abrir nova empresa e contratar novos funcionários para efetuar as mesmas funções? Eu acho que é uma estratégia de gestão bem feita, não é? Sim, é uma forma até de franquear ou de ultrapassar os sindicatos. Que é, claro. Olha, a empresa acabou, o que é que podemos fazer? Nada. Agora, a pessoa durante a noite pode pensar, epá, preciso de uma ideia nova para abrir uma empresa. E de repente a ideia que lhe vem à cabeça é a mesma ideia do dia anterior. É a mesma empresa, mas com pessoas diferentes. Sim. Sim. Eu adoro a minha empresa, não gosto das pessoas que estão lá. Por isso vou abrir a mesma empresa com pessoas novas. Chama-se isso de ser especialista no negócio. Para que é que as pessoas vão abrir uma nova empresa quando já sabiam o funcionamento da outra empresa? Entretanto, fecharam foi a empresa. O que é que eles podem fazer? Abrir a nova empresa. E aí podem selecionar novos funcionários. Sim. Tudo bem. Até aqui tudo correto. Acho que essas pessoas mereciam estátuas. Olha, o Dr. Luís Pedro Pinto pergunta... Doutor, se as pessoas estiverem a dormir no seu espetáculo, acha que conseguem absorver o conhecimento mais rápido? Depende. Eu diria que depende. Se estiverem em fase de sono REM, se calhar conseguem absorver melhor. Porque conseguem estar mais abertas ao tipo de conhecimento que o doutor vai aspargir. Então, tipo esponjas e não têm ali o superego delas e o consciente a servir a filtrar aquilo que elas têm de aprender. Por isso, sim, se podem não dormir, mas se quiserem, paguem melhor de espetáculo e fiquem lá a dormir, pode ser que aprendam melhor, não é? Sim, pode ser. Sim. Diga lá, mais perguntas? Há que mudar, Susana Filipe, há que mudar para manter tudo igual. Qualquer doutor sabe isso. É verdade, sim. Às vezes as coisas estão na mesma, não é? Queremos que as coisas continuem na mesma, então mudamos tudo, damos uma volta de 360 graus, passamos por essa montanha russa, que é dar uma volta de 360 graus, mudamos, mas ficamos no mesmo ponto, mais evoluídos e mais conhecedores da realidade. Sim, acho que isso é muito importante, ter constantemente essa postura na nossa vida. Ok. Qual é a sua opinião Game of Stands, qual a sua opinião quanto às pizzas do Dr. Oetker? São aquelas pizzas congeladas? Ah, e esse senhor precisa de uma opinião acerca disso? Sim. Mas ele está a escolher qual é o sabor que ele está a escolher? Neste momento está a está em frente a um departamento de congelados e está à espera da minha opinião. Está à espera da sua opinião sobre pizzas ultracongeladas de Dr. Oetker. Eu acho que é porque são pizzas que são fabricadas por um doutor, como a doutor. Ah, é por causa disso. Sim, okay. São então... pizzas académicas, não é? Não é? Por Sim. exemplo, as pizzas da Iglo, a Iglo faz pizzas, deve fazer, ok. Da Pesca Nova, as pizzas da Pesca Nova. Pizzas da Pesca Nova, sim. São pizzas da Olá. Sim, pizzas da Olá, são feitas por pessoas que só têm a quarta classe, não é? Uhum. As pizzas do Dr. Oetker, foi um senhor, o Dr. Oetker, que esteve a investigar física nuclear no Instituto Max Planck. E esteve no CERN, acho eu. Esteve no CERN, podia estar a descobrir coisas na área da física, mas... chegou à conclusão de que teria muito mais sucesso se aplicasse aquilo que ele aprendeu na ciência, como cientista, na confecção de pizzas ultracongeladas. E aparentemente são boas, porque são de marca, não são marca Continente. Isso é óbvio. Tudo o que tem doutor antes é sempre melhor. Música. Dr. Alban. Excelente. Dr. Dre. Dr. Dre. É isso. Excelente também. Sim, é verdade. Tudo o que tem doutor antes, excelente. Portanto, compre pizzas desse doutor Oetker. É isso? É, acho que a conclusão que se pode tirar é... Pronto, obrigaram-nos a fazer publicidade a uma marca de pizzas congeladas, nós temos de fazer, não é? Porque não que o doutor Oetker não nos paga por isto, mas nós fazemos porque aparentemente é serviço de qualidade feito por uma pessoa altamente especializada. Podia estar a descobrir as viagens, como viajar no tempo, E se calhar descobriu, mas pensou, se calhar descobriu, sim. Só consigo viajar até há 5 anos. O que é que vale a pena? Mas vale a pena fazer pizzas que perduram para toda a eternidade. Não, ele viajou 5 anos para a frente, viu como é que estava a tecnologia de congelamento de pizzas passados 5 anos e voltou atrás no tempo com uma tecnologia ligeiramente mais avançada de congelamento de produtos alimentícios. Exatamente. Foi isso que ele fez. E, portanto, ando lá. Sim. São pizzas que estão 5 anos à frente no tempo. Sim. Há mais questões ou terminamos? Hugo Silva, nas redes sociais tenho visto muitos ditadores, muito por causa do Dr. Cabeça de Geleia. Não acha que deveria haver mais? Eu acho que sim. Eu acho que é importante numa democracia cada pessoa, se todos os cidadãos forem um ditador ou forem um potencial ditador, a democracia acaba por funcionar melhor porque ninguém vai querer eleger um ditador, não é? Sim. Somos todos um conjunto de ditadores a decidir democraticamente quem é que nos vai liderar. Eu gostaria, e se é para termos, já que temos extrema-direita, que todas as pessoas que são de extrema-direita metessem na sua cabeça que é possível elas formarem um partido. Eu prefiro 100 mil pessoas que acham que podem ser os futuros ditadores de Portugal... do que 100 mil pessoas a votarem em alguém que ainda por cima tem muito pouco carisma. Pois, e portanto, a ideia é, temos quando vem uma pessoa de extrema-direita, não a critiquem, digam-lhe, motivem-na, digam-lhe que eu estou a ver que você pode ter futuro. O senhor aprecia quem? O Dr. Hitler? O Dr. Salazar? O senhor é muito melhor que o Dr. Salazar. Tem um carisma excelente. Motivar grunhos de extrema-direita pode ser muito positivo para acabarmos com a extrema-direita. Sim, devia haver uma estrutura de pessoas a convencer cada pessoa de extrema-direita a fundar o seu próprio partido. Cá está. E se quiserem, eu posso criar... Ouçam, isto pode ser o meu trabalho de solidariedade. Se quiserem, eu crio um ajuntamento aí num hotel qualquer, no Sana Malhoa, porque eles aceitam também ajuntamentos do Dr. Mário Machado, não é? E, portanto, eu crio um workshop de um fim de semana e vou ser o Dr. Como é que se chama aquele senhor que motiva as pessoas? O Tony Robbins? Pode ser. O Dr. Tony Robbins é um. O Dr. Gustavo Santos. Eu posso ser o Dr. Tony Robbins. Aquele doutor dos que grunhos. Não tem pernas e braços, aquele que não tem pernas e braços e que motiva as pessoas a serem felizes. Porque as pessoas olham para ele e veem, pronto, ok, se eu tenho pernas e braços e estou infeliz, qual é a minha desculpa, não é? Pois, é isso. Sim, sim, atenção, nada motiva mais, melhor para ser um motivador é não ter um membro, porque, e sim, é logo motivador. Agora, eu faço isto com todo o gosto, tenho todo o gosto em ser motivador, um motivational speaker de grunhos, porque quero tirar-lhes o Dr. Salazarzinho que existe dentro deles. Quero que eles saiam de lá a fundar um partido. Cada um deles, individualmente. Sim. Entretanto, pronto, podemos terminar com um dilema do Dr. Pedro Correia, que esteve exposto aqui no ecrã há pouco. E o dilema é o seguinte. Quem é que se adaptaria melhor a viver na ganadaria do Dr. Miguel Ribeiro Teles? O Dr. Cabeça de Geleia ou o Dr. Chicão? Eu penso que a ideia de viver na ganadaria é eles estarem lá a produzir sêmen, não é? Em princípio. Para inseminar gado. Eu acho que é o Dr. Chicão, de longe. Acho que o Dr. Chicão, mas em termos de quantidade produzida ou qualidade? Quantidade. Aquilo deve ser uma betoneira de sêmen. Mas não para inseminar, para festas de espuma, por exemplo. Sim. Podia ser, já que existe o Revenge of the 90s, não é? Sim. O Dr. Chicão podia produzir as festas de espuma dos anos 90. Porque, coitadinho, quando ele ejacular pela primeira vez na vida, vai ser um fluxo de cascata, vai ser tipo aquela cascata do véu da noiva na Madeira. Sim, eu acho que se devia aproveitar isso até para produzir energia elétrica, não é? Ele produzir renováveis, ele ejacular para uma turbina. Sim. E pronto, era capaz de dar para iluminar uma cabana pequenita durante uma semana. Já ou não é então, mal. Já ou não é então, mal, não é? Descobrimos propriedades no sêmen do Dr. Chicão que são ainda melhores do que o petróleo. E de repente ter o Dr. Chicão de barriga para cima, a jorrar, sabe? Assim como Sim. se vê nos filmes. E as pessoas a refinarem o sêmen do Dr. Chicão para dar gasolina sem chumbo, 95, e gás óleo, deve ser o sonho do Dr. Chicão, Sim, de um dia ser útil. Dizem que o Dr. Chicão não serve para nada, mas pode acabar por resolver a questão das alterações climáticas, não é? Nunca saberemos. Podia. Sim. Podíamos refinar o seu sêmen. Pronto, vamos terminar então. Não esquecer as novidades que trouxe. Primeiro, espetáculo adiado, dentro de dias, e isso será anunciado em todas as minhas redes, vai sair o meu site onde vai conter toda a informação que precisam de saber acerca de Jovem Conservador de Direita, e o estagiário vai agora fazer então a sua dedicatória de Dia do Trabalhador. E vai ser com Limp Bizkit outra vez. Posso escolher? Eu não estava preparado para isso. Pode escolher, sim. Escolha. Eu gostava muito, eu ando a ouvir, e eu no Instagram ando a partilhar os discos que marcaram o meu gosto musical, daqui a pouco já vou partilhar o terceiro, mas gostava muito que o estagiário me cantasse, que eu sei que sabe, uma música do Doutor e o Sonador. Qual? Pode ser o 7 Seconds, com a Doutora Nena Cherry. Mas aquela 7 Seconds... 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. Depois entra o doutor e o Sundu. Ok. Eu acho que ainda vem aí a brigada de politicamente correta acusar-nos de coisas, doutor. Não é? Mas obrigado, gostei muito. Quer cantar outra para terminar? E eu peço ao técnico. Não é preciso, doutor, não é preciso. Ok. Então, técnico, ponha só aí uma musiquinha e feche lá este direto. Obrigado a todos que estiveram desse lado. Pessoal, fiquem seguros. Não se esqueçam de uma coisa, só deixar aqui uma mensagem. Quanto mais afastados, mais próximos estamos. Não é, doutor? Acho que é o slogan da pandemia, é esse, não é? Todas as marcas me estão a dizer isto. As marcas de telemóveis, sim, as marcas de cerveja. Sim, por favor, diga mais frases, sim, dessas inócuas. Estamos juntos, mas afastados. Não, quanto mais afastados estamos, mais juntos estamos. E quanto mais juntos estamos, mais afastados podemos estar, porque podemos morrer. É essa. Sim, por favor, continuem a partilhar frases que não dizem nada, mas que pelos vistos significam bastante para cada um. Do género, a sua liberdade termina quando começa a minha, e vice-versa. Não, a liberdade depende de sabermos controlar a nossa liberdade, e sabemos controlar a nossa liberdade, depende da liberdade. Sim, o Dr. Pedro Santos está aqui a lembrar uma também, vai ficar tudo bem, não estava bem antes, portanto como é que vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo medíocre como estava, se calhar um bocado mais medíocre, mas pronto, sim. Ok, é. Técnico, termino lá isto, até breve. Era suposto ter som isto, não? Eu não sei o que é isto.